Casa Aparelhagens. Como pode ser? Gosta de alguém? E se tá alguém não ser seu? Fico desejando nós gastando mar todo seu postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus para lhe esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será. Meus melhores beijos serão seus. É tanta graça lá fora. Passa o tempo sem você, mas pode sim. Que não foram feitas pra entender.

você sabe que eu te amo. Oh, mas na verdade você sabe. Aparelhagens. Se o tempo soubesse o quanto eu te amo, ele te traria para mim, pois só o teu beijo apaga o medo. Eu tenho eu te amo, oh, mas na verdade você sabe que eu te amo. Aparelhagens. Aparelhagens. Mas a verdade é que